Salve galera, sou o Jonathan Fernandes, está no ar, plataforma de número 43. Estou gravando com mais uma jornalista acreana do Pé Rachado. Assim eu espero que seja, né? Nem sei se é, mas eu vou perguntar para ela já já. E estou muito feliz em estar gravando com ela. A gente vai contar um pouco, a gente vai falar um pouco de várias coisas que vocês já estão acostumados a ouvir aqui. E Aline, se apresente para quem não te conhece, fale quem você é. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. É um prazer estar participando do podcast. Então, eu me chamo Aline Rocha, tenho 24 anos, sou graduada pela Universidade Federal do Acre em comunicação social com habilitação em jornalismo. Hoje virou só jornalismo. Atualmente já virou só jornalismo. E eu sou sim acriana do Pé Rachado, como você disse. Sou aqui de Rio Branco mesmo. Dessas que são pé rachado mesmo. Pois é, exatamente, que bebe a água do Rio Acre, né, como dizem. Exatamente. Então, Aline, deixa eu te falar, antes de te falar como é que eu te conheci, eu vou explicar um pouco como é que funciona o Plataforma. O Plataforma, ele é um programa de bate-papo. Eu gosto de usar esse termo, bate-papo, porque não é uma entrevista, eu não estudei sobre a sua vida para falar sobre ela, a gente vai se conhecendo por aqui mesmo. Então não é uma entrevista, é um bate-papo, onde a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então eu gosto de deixar o convidado bem à vontade para falar o que quiser e tal. Já teve episódios que a gente começou a falar sobre a vida da pessoa e terminamos falando de culinária. E volta e meia isso acontece. E é isso, é a plataforma meio que isso. E eu lembro que eu não sabia da sua existência, antes de eu conhecer uma amiga que te conhecia, né? E ela tava vendo um stories, eu lembro desse dia que fui até dormir na casa dela. E ela falou, por que você não grava com a Aline? O nome dela é Aline também, por coincidência. Aí eu falei, oxe, que Aline? Ela tava mostrando uns status seus, né? Uns stories, na verdade, no Instagram. Aí eu falei, a repórter da TV Gazeta, você não conhece? Eu falei, nossa, não conheço. E ela quase que me bate, como assim você não conhece a Aline, sei o quê? Eu falei, não conheço a Aline. E aí ela me mostrou e tal, aí eu gostei muito, velho, gostei muito do seu jeito, né? Eu gosto muito de pessoas que são espontâneas, que são carismáticas. Aí eu falei, vou gravar com ela. E eu coloquei seu nome na lista de convidados aqui e ficou por aqui, congelado aqui. Até chegou, foi a hora que a gente, que eu se esbarrei lá no seu status. Eu só quero falar status, gente, mas é stories do Instagram. Enfim, vocês sabem o que é. E aí a gente se esbarrou lá e a gente começou a se falar. E foi mais ou menos assim que eu cheguei até você. Mas aí eu queria que você contasse um pouco de como é que foi o... quando eu gravo com jornalista, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque as respostas sempre são diferentes umas das outras. O seu interesse para o jornalismo, ele é de berço? Você sempre quis? Você sempre foi comunicador assim? Ou você, durante a vida, percebeu isso? Então, desde criança eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de estar perto e de dialogar com pessoas. Talvez seja por isso que eu também curta tanto redes sociais, porque pra mim é uma forma de estar comunicando com pessoas, né? E aí, de vez em quando eu coloco aquela caixinha de perguntas, inclusive foi através daquela caixinha de perguntas do Instagram, que eu descobri sobre a página, sobre o podcast, sobre o Instagram, o podcast e tudo mais. Foi tudo assim, uma coincidência. E desde criança mesmo, desde o colégio, eu sempre fui muito comunicativa. Só que eu não gostava muito de assistir jornal, acredita? Tinha essa contrariedade. Mas com o passar do tempo, quando eu comecei o ensino médio, depois fui fazer o Enem, eu vi que dava para fazer jornalismo, tanto por eu me identificar, como pelo menos na época do Enem, pareceu para mim que tinha muitas oportunidades aqui no estado. E a minha ideia era cursar e já trabalhar, sabe? E graças a Deus, para mim, deu certo. O que eu pensei realmente aconteceu. E foi assim que eu entrei no jornalismo, no curso e depois na TV local. Da hora. Cara, e legal, você tem 24 anos, é a minha idade também. Então a gente vai se identificar muito com essa coisa de referências, eu acredito, né? Porque eu também sou um amante da comunicação, eu amo muito. Eu não vou falar só jornalismo, porque jornalismo é uma das áreas da comunicação, né? Mas eu sempre fui apaixonado por comunicação. Apesar de que eu sempre tive, eu sempre não, na infância eu tive muita dificuldade para falar, simplesmente falar, sabe? Eu não, eu falava muito mal quando era criança, e tinha medo também, tinha uma trava para falar. Tanto que eu precisei de psicólogo, de acompanhamento, assim. E, velho, eu gosto sempre de frisar isso, até para servir de inspiração para quem tá ouvindo. Que nunca, velho, na minha vida que eu esperava que um dia eu ia estar, sei lá, criar um podcast para falar com pessoas, sabe? Porque eu era muito travado, eu era muito travado mesmo. Então, meus amigos de infância sabem muito bem sobre como é que eu era assim. Então, eu gosto de fazer sempre essa pergunta para saber como é que foi o processo de gostar de comunicação, de conhecer a comunicação. E eu também eu acho que eu não gostava muito de jornal quando era criança, mas é uma coisa que eu sempre amei. Foi a escrita, né? Eu acho que a escrita me levou a gostar muito de comunicação. O que que você gostava de assistir, assim, tipo, que te influenciou? Olha que bacana. Assim, só pegando um pouco do gancho do que tu estava contando, eu acho que cada vez mais existem meios, aparelhos, locais onde a gente possa comunicar. Não necessariamente falando e mostrando o rosto, né? O podcast, que é paralelo ao rádio, né? Dá pra gente comunicar só pro pessoal ouvir a nossa voz, dá pra gente comunicar aparecendo a imagem ou escrevendo. Eu acho tudo isso, assim, muito bacana, tantas possibilidades que tem de se comunicar. Eu amo me comunicar. É muito bom. É muito bom. Quando eu era menor, né, um pouco mais jovem, eu sempre gostava daqueles jornais mais trabalhados, sabe? Daqueles mais densos, que pegava de tudo um pouco. Como, por exemplo, aqueles jornais que costumam passar no domingo, que não podem nem ser chamados de jornais. Ah, o pessoal chamava de revista eletrônica, né? Os programas, assim, Sim. que ora mostra matérias sobre política, sobre o que mais chamou a atenção na semana, uma matéria investigativa, eu sempre gostei disso. E outra hora ia lá para o ramo da cultura, para aquele cantor que é consagrado já, e conta um pouco da história dele, do último sucesso dele, ou depois uma matéria ajudando uma pessoa, sabe? Ou falando sobre outros temas também. Eu sempre preferi esses tipos de jornais. Mas atualmente eu estou bem apegada aos jornais de notícia mesmo, principalmente aqueles de política, né? Atualmente eu acho que a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo. Sim, E eu claro. estou numa vibe assim, mais bem jornal mesmo, bem assim, utilidade pública, política, essas coisas. Inclusive também por causa da pandemia, né? A gente tem que ficar de olho no como é que está o nosso país financeiramente, como que está o comércio, como que estão as pessoas, as mais vulneráveis. Aí nesse momento eu estou mais assim. Mas quando jovem eu gostava muito daqueles que tinha entretenimento, que tinha de tudo um pouco, sabe? Esporte também. Aquilo me divertia de uma maneira, eu sempre costumava assistir com os meus pais. Aí já ficou assim um pouco de achar que é um espetáculo, sabe? Televisão E para mim aí sempre aumentou o foi interesse. algo mágico, cara, assim, apesar de que eu prefiro muito rádio, né? Eu amo, eu criei o podcast justamente por causa disso. Eu amo muito rádio, para mim rádio é minha paixão, assim. Desde criança eu sempre fui apaixonado por rádio. Se um dia Deus me possibilitar a oportunidade de trabalhar em rádio, velho, eu vou ficar muito feliz. Mas televisão para mim sempre foi algo mágico, sempre me fascinou. Justamente por isso que você tá falando, pelas possibilidades, né? O que dá para fazer numa TV, mano, é incrível, né? Você parece que entra em algumas histórias que estão contando, né? Sim. Mas se você sonha com rádio, eu acho que você está no caminho certo, porque ter um podcast já é o máximo. E daí, se você continuar, quem sabe a gente não vai se encontrar no programa. O rádio também dizem no campo do jornalismo, eu infelizmente ainda não tive experiência, mas dizem que é uma escola assim fantástica. E quem sai do rádio se adapta, inclusive na TV, principalmente na TV. É uma escola, mano. É uma escola. Eu trabalhei um pouquinho de tempo com rádio uma vez por conta de igreja, né? A igreja te ajuda muito nesse processo. E aí a igreja que eu frequentava na época, Eles tinham um programa na rádio comunitária, na Gameleira FM, e aí eles me deram essa responsabilidade de ficar no comando da rádio, ser apresentador, né? E era uma horinha, cara, uma horinha sagrada, tipo, você tinha que entregar em uma hora, você não podia passar nenhum minuto a mais do seu tempo, porque o programa era pago. E cara, sabe, eu criei um amor tão grande, eu já gostava de rádio antes de ir pra rádio, então, mas quando eu fiz, eu criei um amor tão grande, eu aprendi até a fazer outras coisas, como sonoplastia também, que na época o meu amigo me ajudava a fazer. Mas, cara, estar ali naquele lugar, estar ali naquele ambiente, era muito bom. E fazer, e essa coisa do improviso também, foi tanto que quando eu criei meu podcast, eu priorizei isso aqui de não ter roteiro, sabe, de não ter pauta. Nada contra quem faz, eu até elogio e aplaudo quem faz, quem consegue. Eu tenho amigos meus que fazem podcast, que eles seguem todo um roteirozinho bonitinho e tal, e eu fico com inveja, assim. Mas eu não consigo, tipo, seguir o roteiro, porque eu gosto dessa coisa do improviso, de não saber o que vai surgir, sabe? E eu faço um roteiro inverso. Por exemplo, agora, nesse exato momento que a gente tá gravando, eu tô com meu caderninho e minha caneta, mas tá tudo branco. À medida que vai surgindo alguma coisa, eu anoto pra te perguntar ou pra te falar, sabe? Mas eu não tenho nada feito antes, com antecedência, assim. Olha que bacana. E é legal que tudo tem... Os dois tipos têm o seu charme, né? Sim, deixar sim. As coisas acontecerem naturalmente, ver os assuntos que fluem. Isso é muito legal, muito bacana. E também seguir um roteiro, né? Direcionar, tudo mais. Também é muito bacana, né? Também tem muito trabalho envolvido nos dois. Sim, no meu então, outro... Então eu acho que as duas formas são válidas. Sim, sim. No meu outro podcast, o Teólogo de Quinta, apesar de é um podcast só que são dois programas diferentes. Eu faço roteiro, porque eu preciso seguir, assim. Então eu faço um roteirozinho bonitinho. Agora, pra conversar com convidados, eu não faço, justamente porque eu quero que o convidado me leve pra algum lugar que eu talvez não estava preparado, sabe? E... Eu vou até te confessar uma coisa, que algumas vezes quando eu vou entrevistar alguém, eu já sei um pouco em mente do que eu vou perguntar. Algumas vezes eu anoto e outras vezes eu vou em mente mesmo e outras coisas surgem no decorrer das perguntas e das respostas. Mas eu fico um pouquinho incomodada quando o entrevistado fala. A gente vai falar sobre o quê? Não essa tranquila. Mas quando você diz assim, quais perguntas você vai fazer? Uhum. Eu acho que quando a pessoa pergunta quais perguntas você vai fazer, meio que ela deixa tudo muito no automático. Porque desde já eu acho que ela já vai pensando assim, pensando muito nas respostas. Sim. E aí, tudo bem, pode ficar uma resposta bonita, mas um pouco automática, né? A gente se identifica muito então nisso, Aline, porque, velho, eu odeio quando eu convido alguém e a pessoa me manda essa. E graças a Deus, os dois convidados que eu convidei, eles me mandaram isso, não rolou a gravação. Até hoje não rolou. E eu não vou filmar de novo. Meio que você limita, né? E eu acho que quando você topa uma entrevista, você tem que ter estar aberto para o que o repórter, o que o apresentador. Para quem vai conduzir a entrevista, fale sobre o que quiser, cite os assuntos que quiser. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que você tem que deixar assim, livre mesmo, e não limitado. Porque acontece, o que acontece muito comigo, assim, porque esse é o episódio 43, eu já gravei com 42 convidados, assim. Bacana. 80% da galera que eu gravei, é gente que eu não conheço pessoalmente. Eu gravei com pouca gente que eu conheço pessoalmente, assim. E até a galera que eu gravei, que eu conheço pessoalmente e tal, faz tempo que a gente não se esbarra, faz tempo que a gente não se vê. E aí você imagina, eu convido a pessoa aceita, beleza. Aí, e outra coisa também que é uma regra do meu podcast, é que eu só convido pessoas que eu gosto ou admiro, ou tenho alguma admiração por ele, sabe, ou pelo trabalho dele. Então, já se sinto especial, Aline. Eu não convido ninguém, assim, tipo, pelo hype, sabe? Ah, porque essa pessoa, se eu chamar ela pra gravar, ela vai me dar um acerto. Não, eu não penso nisso. É tanto que tem várias pessoas que eu já tive a oportunidade de gravar e eu não gravo, porque vai chegar esse momento aqui que a gente tá, por exemplo, da conversa, e eu não vou me sentir à vontade pra conversar com a pessoa, sabe? Eu não vou querer saber nada dela. Esse é o ponto. Eu quero ter coisa para extrair dela, para tirar dela e para ter essa troca. E uma coisa também que eu ia falar no início, eu acabei esquecendo, que tem uma galera, pouca, essa galera que me enche o saco, mas tem, que me enche o saco que eu só gravava com jornalistas e repórter da TV Acre. Gente, tá aqui a Aline. Chegaram. Tá aqui a Aline pra provar que não tem nada a ver, foi pura coincidência, e a Aline é da TV Gazeta. Linda e plenamente aqui. Olha, gente, pare com essa intriga. Mas o pior é que quem trabalha com comunicação fica muito assim, suscetível a qualquer tipo de comentário. E não porque você só assiste a outra emissora, não é só porque você gosta da outra emissora. Não, acabou que você simpatizou, né? Com outras pessoas que de lá que você chamou. Com certeza. Mas agora surgiu uma oportunidade de eu estar aqui e eu espero que surja uma oportunidade de outros jornalistas, não só da TV, mas que também dos outros meios, falando um pouquinho. Não, é porque assim, ó, é porque a galera não sabe, mas a lista de convidados, de jornalistas aqui, tipo, que eu tenho, é enorme, velho, e tem de todas as emissoras aqui de Rio Branco, não só da TV, só que da TV Acre, o que rolou foi o seguinte, é porque através de um eu consegui chegar em vários, sabe, então eu aproveitei. Aproveitei pra gravar. Sim, claro. Aí eu gravei com a Taça, gravei com a Kézia, gravei com o Paulo. Não, gravar com o Paulo foi um sonho realizado, porque eu assisto ele desde criança. Gravei com o Paulo. Paulinho. Assim, isso. Paulinho, ele é lindo. Grande Paulinho. Ele é top demais. E aí eu tive que aproveitar, gravar com essa galera que eu admiro pra caramba. E uma coisa... Exatamente, não tá errado. Pois é, e uma coisa que eu ia te perguntar, que eu perguntei pra Kézia, já que eu tô com outra repórter aqui pra perguntar isso. Como é que é o dia a dia? Eu lembro que, eu acho que foi a Kézia mesmo que falou que é um pouco diferente o trampo de vocês da TV Gazeta pro dela. Parece que vocês têm uma forma diferente de sair ao encontro da notícia. Como é que é o teu dia a dia como repórter? Bom, lá na TV depende um pouco da área que você está. Tipo, tem a área mais geral. Sim. Do que a gente fica pro programa Gazeta e Manchete, que é um telejornal, e o programa Balanço Geral. Que a gente cobra, assim, várias temáticas, como, por exemplo, utilidade pública, política, economia, comércio. Essas pautas, geralmente, são agendadas. Até aquela de bairro, que o pessoal tá reclamando daquele esgoto, entupido, tá reclamando daquela ruidura, cara, essas são sempre marcadas. Cada repórter lá na TV, cada equipe, a equipe consiste no cinegrafista e no repórter. Cada equipe trabalha de 5 a 6 horas por dia, só. Porque também é um trabalho muito exaustivo e pesado, assim, tanto intelectualmente como fisicamente. Sim. Aí, nesse período, se você for fazer essas pautas que você tem no início, a produção marca para você. Vai marcando uma 8 horas, outras 9 e meia, outras 10 horas. Quando tem aquela pauta revolutiva do governo, essas coisas, a gente vai também, né? Geralmente nunca se começa na hora, mas a gente vai também. Sim. Agora, a gente tem na casa um programa policial, que é o Gazeta Alerta. Sucesso, assim, é um programa que tem, assim, uma das maiores audiências do estado. Sim. Essas pautas a gente fica solto, porque não dá pra prever quando que vai acontecer uma pauta policial, né? Aí, quem trabalha para este programa fica nas suas 5, 6 horas de trabalho disponível. Disponível para a ocorrência que tiver na área policial. Seja uma morte por homicídio, seja uma tentativa de homicídio, um roubo. Até o que estava rolando muito esses dias, que eram incêndios florestais, né, ambientais nas áreas urbanas daqui. Ficam nessas horas, na carga horária, disponível. Aí, se for uma coisa assim relevante, a equipe já, através das fontes, né, ficam sabendo, e já corre pra cobrir. Aí é desse jeito. Da hora. Trabalhamos tanto com pautas marcadas, como livre. Foi essa a diferença aí que a Kelly falou, porque parece que lá eles não têm, não é assim como vocês, não tem nada de agendamento, elas têm que ir atrás da notícia onde elas estão, né? E vocês têm essa parte que também é meio que agendada, né? Sim, é agendada, mas também muita coisa fora do script, né? Às vezes está agendada uma coisa, aí acontece outra, que podemos dizer assim que seja mais relevante, porque envolve mais pessoas, atinge mais pessoas. Aí a gente deixa essa marcada e corre para que está pro factual, né? Pro que está rolando. Sim. Não tem muita agenda no jornalismo. É, isso aí é interessante. E quem é que define isso? É você mesmo que tem, toma liberdade como repórter e define, não, isso aqui é mais importante do que isso que está agendado? Ou como é que funciona isso? Lá na TV, atualmente só tem funcionários mais antigos, né? Então meio que já é uma família. Todo mundo tem uma certa autonomia para sugerir pautas, para escolher, para produzir. Só que a gente tem que obedecer uma linha editorial. Sim. A gente trabalha numa emissora que faz matérias assim, assim, assado, né? Dentro dessas temáticas, dessa linha editorial, a gente também pode procurar e opinar sobre o que seja legal fazer. Mas a gente, na maior parte do tempo, a gente obedece ao nosso chefe, ao nosso diretor de jornalismo, e fala, não, sai dessa pauta. Vai pra essa. A gente se comunica muito por WhatsApp. Sim, sim. Que não dá pra atender sempre, né? Uhum. E aí o nosso diretor fala, sai dessa e vai pra essa. Ou então, demora muito aí porque aquela outra ali é mais importante. Uhum. No momento é mais importante. Aí, se for preciso, numa decisão dele, a gente faz de um e vai pra outra. Sim. Da hora. Cara, assim, é legal ter contato com... Eu tô fazendo vários cursos, na verdade. Dizendo eu que estou, né? Eu simplesmente me inscrevi lá, mas a procrastinação é algo que não me deixa nunca. Mas, assim, eu tô tentando fazer alguns cursos e eu tô estudando muito sobre isso. E é muito bom ter amigos jornalistas por causa disso, que aí vocês tiram muitas dúvidas com eles. A Késia, inclusive, é uma que me ajuda muito nesse processo, que eu fiz um monte de pergunta pra ela sobre... Tem umas lá de pirâmide, né? Tem umas pirâmides lá da informação lá, do negócio lá, que eu nem sei como é que funciona. Sim. E ela me mandou uma fotinha lá, me ajudou muito. Beijão, Kesa. E aí, eu estudando, cara, eu percebo que, cara, é muita coisa... Assim, não é que é muita coisa no sentido de decorar, mas é muita coisa no sentido de detalhes, né? É uma riqueza de detalhes que o repórter, o jornalista em si, precisa estar atento... para que tenha um bom resultado, né? Porque eu percebo que... Eu sou muito observador nesse ponto. Então, quando eu tenho tempo para assistir TV, que é raro e tempo que eu tenho livre, eu sempre gosto de perceber a diferença, assim, que as notícias são entregues. E é um trampo muito, muito difícil, né? É claro que é prazeroso, eu consigo imaginar que seja prazeroso, mas, assim, você pode contar algumas dificuldades da profissão que você tem como jornalista, o que isso te custa, na verdade, né? Eu acho que a exposição também é uma coisa que custa muito. Ou você consegue lidar bem com isso? Com o fato da exposição, sim. Por isso que até nas minhas redes sociais eu sempre publico alguma foto em relação ao meu trabalho, porque eu gosto de interagir. Eu gosto que as pessoas vejam lá e me reportem, mas por fora da TV, eu tenho um outro lado também, que não é tão sério, que não é tão sério como é no jornal. Aí por isso que eu acabo fazendo esse elo com as minhas redes sociais. Com a exposição eu me dou super bem. É claro que tem vezes que quando eu vou trabalhar de manhã bem cedo, eu também com sono, aí vem uma pessoa cumprimentar, talvez eu não tenha uma das melhores caras, mas eu super gosto de receber esse carinho e essa interação que o pessoal tem com a gente. Gosto muito mesmo, sou muito grata por isso. E realmente, são muitas formas de se trabalhar com o jornalismo e como eu posso dizer, de montar a sua forma de ser, né? Um repórter, um comunicador, como você está estudando, né? Você viu que tem detalhes, que meio que expande a nossa cabeça, né? Eu tenho que olhar para uma situação com uma outra forma. Eu tenho que entender, interpretar aquilo ali de cabo a rabo e saber exatamente como eu vou explicar para o pessoal em geral de todas as classes sociais. Sim. Saber como eu vou explicar, sem dar a minha opinião, explicando o fato nu e cru, para as pessoas entenderem, assimilarem e então tirarem as suas próprias conclusões, porque o jornalismo é assim, né? Na teoria, ele tem que ser imparcial. Uhum. Então você tem que primeiro entender aquilo. Uhum. E a gente tem uma agenda muito corrida e a gente lidar assim com vários conteúdos, mas você tem que entender todos aqueles conteúdos, escrever, gravar sua matéria de um modo que de A a Z vão entender, uhum. Para aí sim ficarem informados e tirarem as suas próprias conclusões sobre aquilo. Sim. É uma coisa assim, eu muito sinistra. Cada repórter, né, cada comunicador tem o seu jeito. O meu texto não é igual o texto da Kézia. Então a gente pode ir para a mesma pauta. Exemplo, saiu a vacina que vai prevenir o coronavírus. Que vai deixar você imune à Covid-19. Eu vou fazer essa notícia de um jeito, a Kézia vai fazer de outro, e você, Jonathan, vai fazer de outro, porque querendo ou não, cada um tem seu estilo. Sim, sim. Da hora. Essa coisa de imparcialidade é algo que gera muitas discussões, né, no meio do pessoal do jornalismo, né? Sim. Que é uma coisa que, assim, eu entendo o termo imparcial, eu até acho que concordo, mas teve uma amiga minha que estudou, que fez faculdade de jornalismo, a Ellen, ela não atua na área, mas ela fez, e ela até me deu alguns conselhos na época que a gente trabalhava junto, ela me deu alguns conselhos, falou, Jonathan, eu não sei se é bom pra você e tal, porque você é uma pessoa de opinião muito forte, talvez isso não te ajude muito, mas se você quiser atuar em outra área da comunicação, que eu realmente já entendi que jornalismo não é uma área que eu queira ir, apesar de que eu amo muito, mas meu negócio é comunicar, meu negócio é conversar mesmo com as pessoas e comunicar mesmo. Mas assim, essa coisa de imparcialidade, ela é muito complicada, porque assim, óbvio que ninguém é imparcial, óbvio que todo mundo tem uma religião, todo mundo tem um time, todo mundo tem uma forma de pensar, todo mundo tem uma educação. O que pega muitas pessoas, e jornalistas que eu conheci já chegaram a falar isso pra mim, o que pega muito é a forma que você entrega, né? A forma que você entrega o fato, a forma que você entrega a notícia, é que pode gerar discussões de que você está sendo parcial, de que você está puxando para um lado. E eu super que entendo isso, sabe? Eu não vejo maldade nos jornalistas quando eles entregam alguma notícia que a gente pode achar que é parcial. É a forma que o cara tem de se expressar, de se comunicar. E talvez para ele seja mais confortável ou seja mais fácil mesmo entregar daquela forma, e na cabeça dele as pessoas vão entender muito melhor entregando daquela forma do que de outro. Óbvio também que eu também não estou passando pano, porque eu conheço, leio muita coisa, mais leio do que assisto. Muitas coisas de gente, de jornalistas, que são bem... Tá escrachado ali que o cara tem uma opinião bem firme, bem formada sobre o que ele pensa. Mas é só pra gente equilibrar um pouco, né? Você consegue encarar isso de uma forma bem profissional, né? Sim, no meio de comunicação que eu trabalho, a gente é orientado a ser imparcial. Mas tem alguns jornalistas da carreira, né, aí bastante conhecidos, que eles já têm mais liberdade nos meios de comunicação que eles trabalham. E a gente tem os próprios editoriais, os textos opinativos, que são justamente para os jornalistas daquela área da sua opinião. Sim. Mas no geral, assim, no jornal que a gente assiste de manhã, que a gente assiste de meio-dia, que a gente assiste à noite, que a gente assiste segunda, sexta-feira, a teoria manda, a regra manda que sejamos imparciais. Mas eu concordo muito com o que tu disse no início. Cada ser humano, ele já vem com a bagagem, né? Uhum. Sim. Já vem com a bagagem, já vem aí com alguns posicionamentos. Às vezes é quase impossível você ser imparcial, sabe? Você ser 50% de um lado e 50% do outro. Uhum. É muito difícil mesmo. Mas a gente tenta, né? Eu acho que esse é o segredo, né? É tentar ser imparcial, é tentar manter o equilíbrio da situação. Sim, o que a gente faz muito para tentar manter isso também, sempre, é ouvir os dois lados da história, né? Uhum. Dar chance para os dois lados falarem. É. Porque assim, cada um conta a sua versão, e aí fica mais equilibrado. Sim. Pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo. Sim, e é legal, cara, isso, porque assim, eu, minha vida toda, eu assisti TV Gazeta, Gazeta Alerta especificamente, né? Mas eu gosto muito dos programas da TV Gazeta. O próprio. Agora esqueci o nome do programa. Aquele programa que é uma revista eletrônica, que passava na segunda. O Geração Gazeta. Isso, Geração Gazeta, eu era apaixonado por aquele programa, velho. Até hoje eu tenho uma vontade enorme de conhecer o Zezinho Kennedy. E o meu amigo conhece ele. Olha que legal, quem sabe ele não pode ser o próximo convidado. Ah, ele tá na lista, ele tá na lista. E eu gostava muito, mano, disso, dessa coisa, assim, que o pessoal fazia. E o Gazeta Entrevista também eu assistia muito, o Gazeta Alerta. E eu gosto muito da linha que a TV Gazeta segue, de jornalismo, né, a forma de entregar. Só que, cara, assim, eu admiro tanto, que às vezes é bom frisar isso, que às vezes, para o pessoal entender até que ponto vai minha admiração e até que ponto vai minha análise técnica. Se bem que eu não tenho moral nenhum para fazer análise técnica de jornalista nenhum. Mas, assim, só para falar do quanto que eu admiro o trampo do jornalismo, principalmente do jornalismo aqui do Acre, que é muito bom, é excelente. E eu gosto muito de frisar isso, né, de que a gente tem muita gente boa aqui em Rio Branco, a gente tem muito jornalista muito bom que faz um trampo muito da hora. Então, às vezes, eu fico muito sentido, velho, assim, na moral, eu já entrei em discussões nas redes sociais pra defender a galera aqui do jornalismo, principalmente porque eu leio muito notícia, eu dificilmente tenho tempo pra assistir, mas eu tô toda hora lendo. Então, quando você vê os comentários da galera lá sobre a notícia que o cara teve um trabalhão pra escrever, mano, eu fico muito magoado, assim, porque eu escrevo também. Então, o cara foi lá xingar o cara, ah, porque você escreveu assim, não foi assado, pá. E aconteceu um fato comigo, recentemente, muito triste, porque eu perdi um amigo, né? Num acidente de moto. E aí fizeram a notícia sobre o que tinha acontecido e tal, e relataram que ele tinha dormido na moto, pá, e tal. E aí todo mundo ficou revoltado, ah, não foi assim que aconteceu, ele não dormiu, não sei o quê. E aí eu tava com muita dor, óbvio, então eu não pensei nisso, mas aí depois eu pensei e falei pra galera, gente, é a informação que eles tiveram, sabe, ninguém tava lá na hora, ninguém tava lá pra saber na hora, essa foi a informação mais aceita, essa foi a informação de testemunhas. O pessoal que estava ao redor falou isso. Então você imagina, se coloca no lugar de quem escreveu a notícia, sabe? Chegou lá, não tinha uma testemunha, essa testemunha relatou isso. Não tem como ele especular outra coisa, não tem como ele colocar. Se uma testemunha falou lá, ele dormiu no volante, por que o cara vai escrever o contrário disso? É a informação que ele tem. E aí eu fico muito triste assim quando a galera vai atacar o jornalista, porque esse jornalista tá querendo passar pano, porque o jornalista fulano de tal tá querendo fazer isso. E aí eu sempre que eu posso, eu caio em defesa. Não, gente, vamos, o cara tem um maior trampo pra entregar a notícia pra gente, pra entregar a notícia de credibilidade, porque a gente tem muitas notícias hoje em dia que elas são aquelas famosas histórias de vizinhas, né? As vizinhas fofoqueiras que contam e vão espalhando pelo WhatsApp. Então, você tem que agradecer quando o cara se entrega uma boa notícia, que aí você realmente tem uma fonte confiável, né? Sim, essa empatia aí de tu entender o contexto ali do momento do fato, ela é muito rara de acontecer. Muito rara mesmo. E agora, nessa nossa geração, né, que todo mundo se ofende com tudo, que tem as redes sociais, uhum, pra dar voz pra todo mundo, seja no comentário, seja numa publicação, aí as críticas, assim, fazem parte do dia a dia. Infelizmente, tem que ter assim, um pulso firme e também uma, como que eu posso falar, tem que ter foco também, espiritualmente, uhum, pra aguentar as críticas, a falta de compreensão, algumas vezes falta de respeito. Porque as pessoas realmente não se colocam no seu lugar. Não sabem o contexto, né? Pra gente dar ali o que acabou de acontecer, pra gente noticiar, a gente vai ter que falar o fato com as primeiras informações. Porque uhum, não teve um áudio, ainda não teve uma perícia, ainda não teve uma investigação. Então, para a gente não ficar de imediato o que aconteceu, são com as informações recolhidas ali, as preliminares. E eu acredito que os jornalistas citam, de acordo com testemunhas, as informações preliminares, ainda vai passar, ainda vai ter um laudo, ainda vai ter um relatório sobre o que de fato aconteceu. Mas esses detalhes as pessoas elas não acompanham, mas no grosso elas gostam de criticar, ainda mais quando envolve alguém que é próximo, né? É, sim. O jornalismo é essencial para várias coisas. O último caso da Giuliani, que estava dirigindo a motocicleta na Rocha Viana, né, indo trabalhar, e foi atropelada por conta de um racha, né, que estavam fazendo. Porque o inquérito já, a perícia já viu que a velocidade estava muito alta, que tem indícios de um racha. Sim. Então, a imprensa noticiou muito aquilo, sabe? E eu acredito, eu assim, como ser humano, acredito que tem uma influência para que não fosse só mais um acidente, sabe? Para que o resultado ficasse com peso, porque a gente sabe que hoje acidente, às vezes não fica muito preso, né? Às vezes vem uma noite, por quê? E isso é triste, né, cara? Pois é, e aí eu acredito que a imprensa, ela tem muita responsabilidade, muita participação nas mudanças de algumas coisas, sabe? Sim, sim, com certeza. Então eu acho que falta só um pouquinho mais de compreensão, de empatia, de compreender o trabalho dos jornalistas. Às vezes é chato ter alguém ali, e você acabou de perder um ente querido, que Deus me livre, né? E assim, né, de uma forma trágica, e aí tem alguém lá querendo saber o que aconteceu. É, pode ser um pouco incômodo, sim, eu compreendo, mas é porque o trabalho existe e alguém tem que fazer o trabalho, sim, e somos nós. eu penso assim também. Pois é, então acho que falta um pouquinho de empatia. As pessoas gostam tanto de assistir TV, gostam tanto de ficar informada. Não sei por que quando vai assim pra prática mesmo, elas mudam um pouco. Se incomodam, né? É, eu acho que a geração atual tá muito de criticar, muito de falar tudo que quer, tudo que pensa, e não é bem assim, né? Eu acho que tem que ter muito respeito e tem que exercitar a empatia, assim, para todas as profissões. Sim. Aconteceu um caso chato uma vez comigo. Eu não vou citar o nome da pessoa, obviamente, eu não serei tão burro dessa forma, mas aconteceu um episódio que eu gravei com uma pessoa e ela acabou aqui falando algumas coisas que ela não deveria ter falado, e aí eu recebi uma mensagem de gente pedindo para eu tirar o episódio do ar, e aí eu falei, respondi educadamente para a pessoa que eu não ia tirar o episódio do ar, porque todo convidado que eu convido tem responsabilidade pelo que fala, ele sabe, ele está ciente de que aquilo ali vai para as mídias, ele está ciente de que vai para o Spotify, ele está ciente de que vai para o Deezer, para todas as plataformas de podcast que tem. Ele está ciente disso, ele não gravou comigo sem ter essa ciência. Teve um outro caso que aconteceu, que eu entendi o lado da pessoa e tirei, mas aí depois eu consegui editar algumas partes e coloquei no ar. E aí nesse caso, quando aconteceu isso, o fulano meio que entendeu, né, o meu lado, entendeu que eu não estava fazendo aquilo ali por maldade. E que agora minha irmãzinha tá chorando. É isso aí mesmo, vai sair isso aí mesmo. E aí eu falei pra ele. Minha irmãzinha, de 1 ano e 7 meses. Ah, tá. Aí ela. O que, que eu ia falar? Ah, tá. E aí eu expliquei pra pessoa, né? Que não tem como, porque é um trabalhão fazer isso. Então, e o episódio saiu. E o episódio saiu muito bom. Mesmo que o episódio não tivesse saído bom, mas mesmo assim, dá um trampo, é um trabalhão fazer isso, convidar a pessoa e gravar com a pessoa. E aí eu falei que eu não ia tirar. E esse caso, foram só essas duas vezes que aconteceu isso comigo. Mas assim, o que eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu produzo, sabe? Muita responsabilidade mesmo. É por isso que eu só convido pessoas que eu gosto, que admiro, porque eu consigo assumir essa responsa pra mim. Eu consigo assumir essa responsa pra mim. Por exemplo, Jonathan, você chamou fulano de tal por quê? E aí eu respondo, eu chamei fulano de tal porque eu gosto da pessoa e confio na pessoa, sabe? São os seus critérios, né? E aí quem tá ouvindo, o seu podcast, tá sabendo disso, tá sabendo dos seus critérios de escolha, tá sabendo dos seus critérios de conduzir a gravação. Então, eu acho que tem que ser respeitado, né? É daquilo, quem se identifica, quem gosta, quem tem curiosidade, acompanha. Sim. Quem não tem, beleza, ninguém é obrigado a nada. Porém, respeite, né? É. Esse é o ponto. Respeite o jeito daquela pessoa conduzir o negócio dela. Sim. Conduzir as coisas dela, fazer o trabalho dela, né? Respeito, eu acho que é uma coisa que... nunca é demais. É, era isso que eu ia falar e que a minha irmãzinha cortou. É, o que eu ia falar é exatamente isso. A responsabilidade que eu tenho com o meu podcast é exatamente essa. Principalmente quando eu gravo com um convidado. Porque assim, quando eu gravo sozinho no Teólogo de Quinta, que é o meu podcast que eu gravo só, eu já tenho uma responsabilidade muito grande por ser eu. Sou eu falando, então são os meus pensamentos. É tanto que quando as pessoas me perguntam, o teu podcast é sobre o quê? Eu falo, meu podcast é sobre opiniões. Meu podcast é opinativo. Eu pego alguma coisa que tá... é uma via jornalística que eu tenho, né? Eu pego alguma coisa que tá rolando no mundo e dou minha opinião sobre aquilo. É, por exemplo, aconteceu... ah, isso é bem legal. É. Eu também tenho muita vontade de fazer isso. Eu tava usando os stories, usei algumas vezes. Ah, mas é massa, velho. Eu é porque eu tenho dificuldade em filmar, sabe? Eu já tive canal no YouTube com o meu irmão e, ó, nossa, é muito ruim. Eu não gosto de me ver, assim. Eu gosto mais de falar. E aí, por exemplo, aconteceu um caso de racismo no futebol, na Europa e tal. E aí eu peguei e fui falar sobre isso, né? Montei minha pautazinha, fui falar sobre isso. E aí, nesse episódio, é um dos episódios mais ouvidos do meu podcast. E eu acho até engraçado isso, porque eu faço tantos episódios legais, com assuntos legais. E aí, quando eu toco numa ferida, tipo, de racismo, o pessoal vem me encher o saco. E aí, nesse episódio, eu meio que... tem algumas feridas que já são, assim... bastante faladas, né? Isso. Bastante discutidas. Exatamente. E é óbvio que toda pessoa, por exemplo, toda pessoa tem alguma coisa que irrita profundamente que ela não consegue ficar calada. Ela não consegue ficar... ela explode. E esse é um dos assuntos que me faz explodir, né? Justamente por eu ser negro também. Por eu ser negro e por eu ser um ser humano que pensa. Que pra mim, esse é o básico de você ser contra racismo, é só você ser um ser humano que tem cabeça pra pensar. E aí eu explodi nesse episódio e tal, falei um monte de coisa, falei até que quem apoiava esse tipo de atitude não precisaria me ouvir e tal, e eu assumi e continuo assumindo. E aí o pessoal logo me falando, ah, mas você é meio que contraditório, porque você é a favor da liberdade, não sei o quê. E em outro episódio você chega e fala que não sei o quê. Eu falei, mano, mas é óbvio que se você quiser mostrar pra mim que a água é pedra, você vai conseguir com seu argumento fajuto, sabe? O importante é você vir me convencer de que algo errado tá certo. Isso é impossível. Se algo é errado, é errado. E aí o que me faz pensar? É que muitas vezes os repórteres, jornalistas, principalmente aqui de Rio Branco, que a nossa cidade é uma cidade... comparada com as outras pequenas, que você tem mais acesso à informação e quem faz a informação, as pessoas sofrem muito com isso, porque dá a impressão de que, ah, eu conheço alguma coisa da vida de fulano e eu sei que ela não pensa assim. Isso é chato, velho, isso é muito chato. Você já passou por alguma coisa parecida? Não, ainda não, mas deixa eu te falar que eu tenho muito medo. Por isso que nunca mais eu expus uma opinião sobre algo que tá acontecendo. Eu também gosto de pegar algo relevante da semana, algo relevante dos últimos 10, 15 dias, ou algo relevante aqui do nosso estado, pra comentar. A última vez foi a vinda do goleiro Bruno pra jogar no Rio Branco, né? Sim. Aqui é a última vez que eu fiz. Só que eu tenho medo também de uma semana falar uma coisa e na outra semana também expor minha opinião de novo e as pessoas dizerem que eu sou contraditória, porque parece que algumas cabeças, alguns cérebros são muito pequenos, sabe? Nada aberto. Não conseguem entender que uma pessoa pensa isso e aquilo de um assunto e sobre outro assunto ela pensa outra coisa, ela se posiciona de outra forma. Exatamente. E aí rola os xingamentos, né? Rola as ofensas, de querer achar uma falha ali no que você disse, de querer achar uma falha na sua posição. E aí eu até nunca mais falei sobre nada, porque eu tive até um pouco de receio mesmo das pessoas me acharem contraditórias. Tipo, eu falei algo sobre a vinda do goleiro Bruno, uhum. porque constitucionalmente não tinha nada ilegal. Uhum. A lei penal brasileira é assim, as pessoas progridem de regime e ganham a liberdade. Uhum. Então eu não vi nada ilegal, nada assim muito errado, né? Uhum. Já que a lei permite. Mas também notícias posteriores sobre agressão contra a mulher, sobre aquele estupro com a criança de 10 anos que ficou grávida. Uhum, aquilo ali foi abominável e é óbvio, eu iria me posicionar defendendo essa criança, de que o aborto é legal nessa situação, né? Uhum. Mas aí eu tive um pouco de receio das pessoas me interpretarem mal. Ah, mas você estava falando sobre a vida de um feminicida para jogar no time daqui e agora você está defendendo a criança que foi estuprada? Óbvio que sim, óbvio que sim. Uhum. Como que eu não vou defender uma mulher que foi agredida, que foi estuprada? Agora, outra coisa é como são as leis aqui, uhum. no nosso país. Mas, assim, talvez as pessoas não tenham muita dimensão sobre os vários assuntos e sobre as várias opiniões que uma única pessoa pode ter. Parece que a gente tem que estar sempre limitado. Pegar uma bandeira e defender aquela bandeira em todas as temáticas até o fim da vida. E não sabe como funciona. É a famosa polarização, né? Pois é, não é assim que funciona. Aí entra de novo a empatia, que está em falta, uhum. e o respeito, né? Sim. Apesar da rede social ser nossa, né? E da gente poder publicar o que quiser, as pessoas, obviamente, né, se sentem na liberdade de falarem o que quiserem, de responderem o que quiserem, de comentarem o que quiserem. Sim. E aí é até um pouco desgastante, né, tentar ficar se explicando para pessoas que vivem dentro de uma caixinha ou têm, assim, um pensamento muito fechado. Uhum. Nunca vão entender, nunca vão entender. Ah, eu particularmente não tenho paciência, eu ignoro total. Eu ainda não consigo ignorar, mas um dia que sabe eu aprendo. É, você vai aprender. Mano, você vai ver que é o êxtase da vida, quando você aprende a ignorar. Ignorar, né? É. Quem não quer, tem gente que até quer entender e topa te escutar, mas tem gente que não, que insiste em dizer que você tá errado. É, eu acho que foi exatamente isso que eu aprendi, porque assim, quando eu percebo que a pessoa está disposta a me ouvir, que ela tá, só está confusa e ela quer entender melhor, entender, mano, eu tenho um prazer enorme de perder 2, 3, 4, 5 horas, um dia inteiro conversando com essa pessoa, porque eu sei, é perceptível que ela está aberta para poder entender a parada. Agora, quando eu percebo que a pessoa está com desdém, mano, ironia é algo que eu odeio, é algo que eu não aturo nem do meu chefe, sabe? Ironia é algo que eu sinceramente abomino. Então a pessoa vem com ironia pra mim, vem com risadinha de deboche. Aí eu já, mano, então lá onde eu trabalho acontece muito esse tipo de coisa, porque a gente tá toda hora se conhecendo. Então aí, quando a gente conhece alguma pessoa assim, a gente, óbvio, quer conhecer, quer saber o que a pessoa faz, o que a pessoa gosta, né? E a pessoa vem perguntar alguma opinião minha, e eu falo, aí a pessoa, e aí vem esse ponto que você falou, a pessoa lacra como se fosse, ah, você é isso. E não é, cara, nenhum ser humano é algo fechado, todos nós estamos abertos a pensar diferente, a mudar e a pensar determinado fato de acordo que determinado fato acontece. Nenhum fato vai ser a mesma coisa para todos, né? Não existe essa coisa. Exatamente. De que fulano errou e outro fulano errou, são iguais. Não são iguais, são seres humanos diferentes, contextos diferentes, olhares diferentes, né? Exatamente. É isso que eu penso também, né? Quem sabe um dia eu perco de novo esse respeito que eu tenho das pessoas não entenderem o que eu tô falando. Agora deixa eu tirar umas curiosidades contigo. Manda. Aproveitando também, né, que eu sou repórter, eu gosto de perguntar. Onde que tu trabalha? Se tu trabalha em algum lugar que sempre conhece pessoas? Eu trabalhei durante 2 anos, foi meu primeiro emprego, 2 anos e 4 meses lá na LIC, que era Contax, né? Contax barra LIC, que também tem muita coisa a ver com comunicação, né? Que é telemarketing, eu passo o dia falando. E aí eu passei o ano de 2019 inteiro desempregado, só fazendo podcast. E aí agora em 2020, logo no início da pandemia, quando aqui em Rio Branco tinha acabado de chegar, o pessoal tinha, tá, o ônibus parou, enfim, as coisas começaram a parar, eu voltei pra lá novamente. Acho que foi meados de abril. Eu voltei pra lá. Pra onde? Pra LIC, pra Contax. Sim. Lá deu muita oportunidade de emprego, sim, né? Para as pessoas nesse período de pandemia. Demais. Quando se pensava que não ia ter nada assim, mas assim, a pandemia foi boa em alguns aspectos, porque a criatividade ficou à flor da pele das pessoas. Teve, tanto que deu oportunidade, né, graças a Deus, como essa empresa. Sim. E também muitas pessoas usaram a criatividade, então é que seus negócios próprios se reinventaram. Uhum. E eu acho que mesmo quando acabar a pandemia, essas pessoas que mudaram de vida irão seguindo esses novos caminhos. Sim, com certeza. É porque, cara, meio que nos obrigou a pensar outras formas, né, formas diferentes de trabalhar, de viver. Sim. E uma coisa que eu acho legal também, que eu vejo pouca gente falando, é que a pandemia ensinou pra gente também uma forma, não, claro, pra quem quer aprender, né, porque tem gente que pode dar 20 pandemia aí e não vai aprender nunca, mas pra quem quer aprender, ensinou a gente a como a gente olha pro outro, né, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho, eu tenho muitas críticas para fazer sobre ela, e eu já fiz, até no podcast mesmo eu já fiz, mas também tenho muitos elogios, muita coisa legal eu extraio de lá. E uma coisa que eu percebi nessa minha volta para lá é que eles estão mais humanos, eles estão mais humanizados, sabe? Eles estão olhando para a gente não só como funcionários, agora eles estão olhando para a gente como alguém que está ajudando a sociedade, né? Porque o nosso... Legal. O nosso serviço, ele é um dos que não pôde parar, né? Porque é essencial. Telemarketing. Porque o pessoal tava tudo em casa, então tinha que resolver as coisas ligando. E aí eu percebi muito, o gerente lá ainda é o mesmo, então ele já me conhecia. E eu tive a oportunidade de trocar ideia com ele, de conversar com ele. E eu percebi essa humanidade, assim, essa coisa de olhar pra gente não mais como um número. De entender a situação, de entender o que está se passando, o que está acontecendo, e dar para a gente todas as formas, assim, de dar uma base para a gente poder trabalhar, né? A gente está respeitando até agora o distanciamento social lá, a gente está em um certo distanciamento um do outro, máscaras, não pode entrar lá sem máscara, álcool em gel, enfim, tudo isso. E para mim foi muito bom, foi bom no sentido financeiro, né, porque eu tava desempregado, precisando muito trabalhar, e bom também por perceber que eles evoluíram nesse sentido. Ai, que bom, eu acho que as empresas, principalmente as maiores, elas têm que ter essa pegada e esse cunho social também. Sim. Saber que em primeiro lugar, antes de oferecer serviço para pessoas, você trabalha com pessoas, né? Então é importante ter essa consciência. Exatamente, foi isso que eu percebi muito lá na minha volta. E é o que eu gosto muito de trabalhar lá, sempre gostei. E me ajuda muito também no meu processo de me comunicar, que eu gosto muito de me comunicar. Então você imagina, eu passo 6 horas falando com as pessoas, é o que eu mais gosto de fazer, na minha vida. Sim, sim. Eu acho que tem que ter essa preocupação mesmo, esse cuidado. E eu espero que algumas, como essa, né, que você está trabalhando, tenham aprendido algo com esse ano de 2020, né? Falando nisso, foi bem diferente. Falando de 2020, falando em pandemia, como é que foi pra você esse processo, tipo, não só no trabalho, como repórter, mas também na sua vida mesmo? Você teve que mudar muita coisa, pra você foi de boa? Você tirou de letra? Na verdade, graças a Deus, eu posso dizer que eu fui muito de boa, muito tranquilo, quando comparado, né, com tantas pessoas que tiveram a vida aí mudada completamente, uhum. né? Eu não posso reclamar em nada da pandemia, graças a Deus. Sim. Aqui em casa, ninguém foi infectado pelo coronavírus. O meu trabalho também respeitou o distanciamento, a nossa carga horária foi reduzida. Uhum. Mas o salário, assim, não faltou, né, pra gente quitar as nossas obrigações, então eu fiquei bem tranquila. E aí, mais assim, no quesito pessoal, repensei muita coisa na minha vida, revi alguns projetos, uhum. pensei no que eu quero pro momento, né, tenho 24... Pensei aí no que eu posso ter de novas aptidões e aí tirei umas conclusões que ainda tá um pouco cedo pra falar, mas tirei aí umas conclusões, tracei aí uns novos objetivos e tô tentando caminhar em busca deles. Tô naquela fase de caminhada. Da hora, essa fase é boa, né? É o processo, né? Até conseguir o objetivo. É, eu já falei várias vezes aqui no próprio podcast e todo mundo que me conhece sabe disso. Eu tenho uma dificuldade enorme, mano, de lidar com mudança, sabe? Eu tenho muita dificuldade. E agora eu tô nesse processo, né? Eu até te avisei antes de a gente gravar que eu fui ver um apartamento, sim. que eu vou me mudar. E... Tu vai morar sozinho, né? Isso, depois de 24 anos eu vou morar sozinho. Olha que legal, é boa essa experiência. É. Eu conversei com muita gente mesmo sobre isso. E aí, cara, pra mim é muito complicado assim, lidar com mudanças, porque assim, eu gosto da mudança, claro. Eu acho legal, eu acho interessante, eu acho importante. E o meu problema com mudança não é nem aquela coisa que as pessoas sempre falam, ah, porque te tira da zona de conforto. Não, eu amo ser tirado da zona de conforto. Eu acho legal ser desafiado. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de futebol, eu gosto de jogar bola. Então, jogando bola a gente aprende muito isso. A ser desafiado, a aprender... encarar desafios. Então, na minha vida também eu encaro tranquilo. O meu problema com mudanças é o processo, sabe? É o caminho. Você ter que partir e pra essa mudança. Porque, óbvio que a sua vida muda gradativamente, gradualmente, naturalmente. Você não precisa se direcionar para algum lugar. Você vai mudando. A vida vai te levando. Agora, quando você precisa, por você mesmo... mudar, buscar o direcionamento para mudar, é essa dificuldade aí que eu tenho, essa mudança aí que eu tenho, sabe? Eu sim, mas a mudança sempre é um momento em que você se conhece, né? Sim. Em que você se reafirma, em que você descobre o que você realmente quer, pelo menos naquele momento, né? Eu acho que todo mundo pode mudar, uhum. seus objetivos a qualquer momento. Todo mundo tem que ter essa liberdade, mas eu acho que a mudança ajuda muito, assim, na nossa evolução, no nosso crescimento, e pra gente conhecer a gente mesmo. Sim. Principalmente quando dá certo, né, no final. Hã? Principalmente quando dá certo no final, né? Ah, aí, meu Deus do céu. Aí é perfeito, né, só alegria. Mas aí. Quando não dá certo, é porque ainda não chegou a hora, ainda não é o final. Sim. O negócio é persistir, né? Não tem outro jeito, a gente tem que ser persistente. Uhum. Não há outra saída. Não é, velho. Tem que botar a cara e fazer. Porque senão não vai. Exatamente. Não deu certo de um jeito, por um caminho, tentar em outro, buscar outras coisas, mas desistir não dá, né? Senão qual o sentido que tem a vida, né? Sim, real. Esse período de mudança na minha vida, ele vem acontecendo desde o final de 2019 e cada mês, assim, óbvio que a vida de todo mundo mudou, né? Mas assim, pessoalmente falando, com a pandemia, porque você imagina, na pandemia todo mundo parou, na verdade a maioria das pessoas pararam, e na pandemia foi quando eu comecei a trabalhar. Então assim, imagina o contraste na minha vida, sabe? Sempre tem um outro lado, infelizmente a vida é assim, enquanto algumas pessoas estão em um momento difícil, outras estão em momentos bons, podemos dizer assim, né, de mudança, de recomeço, Desde que o mundo é mundo, é assim. E com a pandemia a gente só teve isso aflorado. Não que a pandemia seja uma coisa 100% boa, né? Óbvio que não. Uhum. É uma crise de saúde, né? Sim. Mas mesmo num momento extremamente delicado, difícil, teve ponto positivo para outras pessoas. Exatamente. Né? Teve uma coisa que eu até anotei aqui. Teve uma coisa que a gente falou lá atrás. É sobre redes sociais, a gente tinha falado. E aí eu ia falar isso e acabei esquecendo. Essa coisa de redes sociais, eu percebo muito na galera. E óbvio que eu faço parte dessa. A gente faz parte dessa geração, né? Que cresceu com a internet. Por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, a internet pra mim era uma coisa de outro mundo, assim. Era só gente rica que tinha. Computador. Exatamente. Ixi, eu acho que o primeiro acesso que eu tive ao computador, eu tinha já 16, 17 anos. Eu já era adolescente, assim. E fui em lan house, não foi nem em escola, nem nada disso. E eu vim ter o meu primeiro notebook com 21, 22 anos de idade. Já adulto já, sabe? E aí, pra mim, essa... Eu não tive o processo de Orkut nem MSN, eu já fui ter Facebook. E aí eu lembro que quando a gente era mais novo, eu não vou falar a gente mais novo, mas assim, em tempos atrás, pré-internet, pré-redes sociais, a gente tinha mais essa coisa de conversar, né? A gente tinha mais essa coisa de sentar pra ouvir o outro, de sentar pra... A vida das pessoas era muito enigmática pra gente. Pelo menos eu enxergo assim, a vida das pessoas era um segredo, assim, ninguém sabia. Ah, Aline, repórter da TV Gazeta, eu sei, mas pronto, ninguém sabia mais nada além disso, a gente só sabia que a Aline era repórter da TV Gazeta. Hoje, com as redes sociais, a gente já faz ao contrário, a gente já tem que saber o que a gente tem que esconder das pessoas. É tanto que eu mandei mensagem para um amigo meu agora há pouco, falei que tinha uma coisa para contar para ele, aí falei, mano, mas não conta para ninguém. Aí ele brincou comigo, é porque tudo que tu me conta eu saio espalhando, né? Eu falei, não é isso, é que isso realmente você não pode contar pra ninguém. E as redes sociais, aconteceu isso que você falou, ela deu voz pra quem não tinha, e acabou no que deu voz pra quem não deveria ter, realmente, porque são pessoas que não estão preparadas pra isso. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla, cara, responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade pelo que você faz, pelo que você fala. Se você quer xingar alguém, xingue, mas assuma o B.O. depois, né? Sim, até dizem que a internet é terra sem lei, né? Mas não é bem assim. Ainda bem que a gente teve alguns exemplos de casos, de pessoas que falaram que bem queria e responderam legalmente por isso, né? Exatamente. Mas a questão das redes sociais entra muita coisa em discussão. Entra essa questão das pessoas falarem querem e extrapolarem limites, entra aquela questão das pessoas se exporem demais, né, e ficarem vulneráveis, suscetíveis a qualquer tipo de golpe, né, sim, ou de ataque. Então, as redes sociais é uma coisa boa, eu considero uma coisa boa, eu sou uma comunicadora, eu gosto de tudo que promove a comunicação, tanto a real como a virtual, sim. E também acho elas úteis em vários sentidos, mas a gente, talvez, como tu disse, a gente não tá muito preparado pra usar as redes sociais. E uma coisa que era pra ajudar, pra somar, hoje é motivo até de depressão, né? Sim, triste, né? De depressão, de pessoas que comparam as suas vidas. E isso é muito triste. Mas o que eu fico mais triste é que as empresas, assim, né, as networks e tudo mais, elas já meio que, eu não sei, eu acho que elas projetam as redes sociais pra isso, pra essa dependência, pra gente se sentir dependente das redes sociais. Porque eles querem mais anunciantes, né, eles querem vender mais, talvez, claro, né, com certeza, é uma empresa, visa lucro. Sim. Mas tem um lado negativo, sabe? Um lado de saúde negativo. Um lado, assim, de autoestima negativo. É uma coisa assim muito delicada, muito complicada. Posso até estar falando besteira porque não pesquiso isso, não sou especialista na área, mas como usuária, falando como usuária das redes sociais, porque às vezes eu sinto que a rede social me faz mal, Sim. mas outras vezes eu sinto que ela me ajuda em algumas coisas. Então, assim, é uma linha muito tênue, do bem e do mal nas redes sociais. Que cada um tem que fazer a sua reflexão e saber para que usa, para saber o que vai colocar lá, tanto da sua vida pessoal como comentando a publicação de outra pessoa. E a forma que usa acho que é também, muito relativo. É a forma que usa, está usando realmente para uma coisa útil ou está usando só para sacanear mesmo, só para fazer o mal, né? É esse sentido do que a internet fez. Deu voz, deu oportunidade, lugar de fala, né? Para pessoas que não tinham. E assim, se uma pessoa já era ruim antes da internet, ela não vai mudar por causa da internet. Ela vai continuar sendo ruim. Então ela vai continuar sendo preconceituosa na internet. Ela vai continuar. É agora que ela vai ser mesmo, porque ela tem uma oportunidade, ela tem um lugar, ela tem um perfil, né? Para poder. Xingar as pessoas. Então, é por isso que eu sempre falo, cara. Você tem que ter responsabilidade sobre o que você fala, sobre o que você faz. Não só nas redes sociais. A gente já tem essa responsabilidade como cidadão, mas nas redes sociais mais ainda, porque a gente acaba aqui cometendo muitos erros e às vezes até magoando as pessoas por conta que da nossa irresponsabilidade ou da nossa falta de respeito mesmo que nós temos com as pessoas. E assim, a internet ela é uma bênção pra mim, porque eu acho que é porque eu sei usar ela, porque ela me deu muita coisa que talvez eu não teria mesmo como fazer. O próprio podcast é um exemplo disso, sabe? Como que eu ia chegar até você, por exemplo? Nunca, velho, que eu ia estar conversando com você se não fosse o podcast. Eu poderia, tipo, trocar uma ideia contigo ali pelo Instagram, pá, tá, mas ia morrer e pronto. A gente não ia ter nada gravado para poder mostrar para as pessoas depois. E o podcast me deu a oportunidade de conhecer muita gente incrível, gente que de outro. Eu converso com gente de Portugal hoje através da internet que ouve meu podcast. Eu acho isso legal. Incrível, velho. Isso é muito incrível, sim, conectar a pessoa, sabe? Mas aí tem um lado negativo, né? Em curta distância e também promove debates, né? Sim. Quantos protestos não começaram nas redes sociais, né? E também luta por causas, né? Como o racismo, contra o feminicídio, contra os grupos que historicamente já sofrem algum tipo, né, de preconceito ou vulnerabilidade. Sim. Desde muito tempo, infelizmente. E as redes sociais trouxeram isso para a geração atual, trouxeram essa discussão, né? Uhum. Realmente tem um lado muito, muito, muito positivo. Até para quem tem um negócio, para quem tem uma empresa, a rede social foi um local de trabalhar agora na pandemia, né? De divulgar o seu delivery, de divulgar o seu produto, os aplicativos, meu Deus, de entrega. O que que seria da gente sem os motoboys que trabalharam? Sim, sim. E eles aceitavam as corridas, os pedidos pela internet, né? Pelos aplicativos. Então, eu acho que talvez, apesar, né, da linha ser muito tênue, como eu falei, mas eu acho que a gente é a geração mais beneficiada pela internet. Nesse ponto, sim. Né? Nesse ponto nós somos. Pela tecnologia. Imagina se a gente passasse por essa pandemia sem internet. Meu Deus. Ia ser mais difícil o negócio. Mais difícil, muito mais, velho. Eu não gosto nem de pensar. E aí seria um isolamento total. Total mesmo. É legal o isolamento total numa fazenda, não? Isso, um negócio assim, né? Mas na vida real, assim. Deus me livre. O bicho pega. O bicho pega. Então é isso, Aline. A gente tá com quanto tempo? 1 hora? 1 hora e 8, legal. 1 hora e quanto? 1 hora e 8, 9. 1 hora e 9. Legal, bacana, Jonathan. Tempo passa voando. Cara, foi muito legal trocar ideia contigo. eu acho muito legal também o que acontece com, tipo, no início a gente começa a conversar sem ter muita noção do que vai rolar. E no final, mas com aquela expectativa de que vai ser um papo bom. E no final o papo foi bom demais, você fica leve. E espero que você também tenha gostado, né? E aí a gente fica mais feliz. Pô, eu acertei no convidado. Você acredita, velho? Nesses 43 episódios só teve uma pessoa que o papo não fluiu. Tipo, e realmente porque a menina realmente ela... É o jeito dela, a personalidade dela é essa, sabe? Mas o resto, tudo foi legal. Sério? Então, pera aí, eu não entendi, repete. De 43 convidados que rolou até agora, só teve um que o papo não fluiu, que travou. Que eu tive entendi. Eu tive que dar uma de repórter, de jornalista, sabe? De elaborar uma pauta. E ficar instigando. Isso, e fazer perguntas nada a ver, mano. Sei. Nada a ver, eu tive que fazer perguntas assim... Ah, mas e aí, você, quando, olha a pergunta que eu fiz pra pessoa. Quando você era criança, você sonhava em ser o quê quando crescer? Porque eu já não tinha assunto pra conversar com a pessoa. A pessoa só respondia sim, não, só. Foi horrível, foi horrível. Mas nesse mundo de comunicação, a gente tá suscetível a passar por isso. Exatamente. Mas que tenha ficada deixa, né? Quem sabe pra ela, não sei se ela era tímida, né, essa pessoa. Ela é tímida, né? Eu entendi o lado. Pois é, né? Pois é, né? Sempre tem um motivo por trás. Mas quem sabe aí numa próxima tu já consiga arrancar mais assuntos dela, né? Com certeza. Eu quero te agradecer muito, Aline, por você ter aceitado o convite, pelo espaço que você me deu aqui pra gente trocar ideia. E esse espaço é seu agora pra você falar o que você quiser, pra você... mandar beijo pra mãe, beijo pro pai e ficar à vontade. Tu falou agora da mãe e eu achei engraçado que minha mãe, hoje é dia 12, né, 12 de outubro, minha mãe postou uma foto minha quando eu era criança, comemorando o dia das crianças. Oh, da hora. E aí eu quero te dizer também que pra mim foi um prazer participar do seu podcast Genuinamente a Criança, totalmente livre, super à vontade. Isso aqui tá sendo pra mim, essa gravação, tá sendo como um bate-papo, como realmente é, acabando de conhecer você, né? Sim. Um bate-papo na rua, no encontro casual. E eu acho que eu falo assim mesmo com as pessoas que eu tô conhecendo agora. Da hora. Com as pessoas que eu tô iniciando a amizade, eu falo assim mesmo. Esse foi meu primeiro podcast, olha só, que legal. Eu sempre gostei de escutar, mas eu ainda não tinha participado, né? Nunca achei que eu fosse uma pessoa que um dia seria convidada para um podcast. Uhum. Mas estou muito feliz, honrada mesmo. Te desejo boa sorte na caminhada, tanto no seu emprego, na empresa, como também nesses seus sonhos de comunicação, no seu projeto do podcast e nos outros que ainda virão a sua cabeça, que você tenha sempre energia, disposição e força para lutar por eles e para realizá-los. Amém, recebo tudo isso aí. Pois é, aqui a gente sabe um pouquinho que a luta é difícil no ramo da comunicação, mas não desista. Tudo que a gente tem no coração, tem em mente, é porque é possível realizar. Sim. Então, muito obrigada, Jonathan. Foi um prazer conhecer você através do podcast e conversar um pouquinho. Da hora, Aline. Tamo junto. Até a próxima e vamos falando aí futuramente. Sim. Vamos nos falando no WhatsApp, no Instagram. Todos os meios aí. Ah, e se me encontrar pessoalmente e me reconhecer de máscara, venha falar comigo. Da hora, beleza. Tá bom? Abraço. Então, fechou. Um abraço. Boa semana. Valeu, obrigadão.